casa eu te faço amor. Me diz o que você quer que eu te diga e eu te digo sim. Me diz o que você quer que eu te dê e eu te dou meu bem. Tudo de mim eu faço o que você quiser só pra te ver feliz. Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder. Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar. Ah, ah, mas isso é tão bom. Eu cuido de você, você cuida de mim. Se existe outro jeito, eu prefiro assim. Quer saber? Eu vou te amar assim. Você quem vai cuidar de mim. Eu cuido de você, enfim, amor não vai faltar. Me diz o que você quer que eu te faço amor. Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim. E se você quer que eu adivinhe, eu posso até tentar descobrir. Eu faço o que você quiser só pra te ver feliz. Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder. Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar. Ah, ah, mas isso é tão bom. Eu cuido de você, você cuida de mim. Se existe outro jeito, eu prefiro assim. E quer saber? Eu não vou parar. Eu vou mimar você até quando eu puder. Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar. Ah, ah, mas isso é tão bom. Eu cuido de você, você cuida de mim. Se existe outro jeito, eu prefiro assim. Eu vou te amar assim. Você quem vai cuidar de mim. Eu cuido de você, enfim. Amor não vai faltar assim. Eu cuido de você, enfim. Amor não vai faltar assim. Amor não vai faltar. Obrigado, gente.